na missão. Desistir não é a solução. Peço perdão, pois eu sei que o rap não foi em vão. Mesmo no chão, olhe para o céu, irmão. Jesus te ama, ore e peça perdão. Foco na missão, desistir não é a solução. Peço perdão, pois eu sei que o rap não foi em vão. Mesmo no chão, olhe para o céu, irmão. Jesus te ama, ore e peça perdão. Desistir é progredir do caminho que você fez. Se firmar é demorado, mas cair é rapidez. Não, mano, ninguém é perfeito, não se lamente. Aos prantos que te deixa de canto, condenando a mente, alimentando o sentimento de tristeza e solidão. Pois eu já passei por isso, é difícil essa situação. Força, mano, força, mina, levante pra vencer. Sacode a poeira, levanta do chão e vamos aprender a viver. Nunca desista do seu sonho, me diz, pra que parar? Se Jesus te purifica, vamos que vamos continuar. Um dia a vitória você celebrará, mas pra isso é preciso levantar para lutar. Ore de joelhos e clame o amor do Pai. Vai que vai, firme e forte, pois assim você não cai. Ore de joelhos e clame pelo amor do Pai. Vai que vai, firme e forte, pois assim você não cai. Foco na missão, desistir não é a solução. Peço perdão, pois eu sei que o rap não foi em vão. Mesmo no chão, olhe para o céu, irmão. Jesus te ama, ore e peça perdão. Foco na missão, desistir não é a solução. Peço perdão, pois eu sei que o rap não foi em vão. Mesmo no chão, olhe para o céu, irmão. Jesus te ama, ore e peça perdão. Vá além dos seus limites e junte os seus pedaços. Gladiador, tu é um lutador e não é fraco, é bem mais que vencedor. Ao lado de Jesus, pague o preço, meu irmão. Carregue a sua cruz, tenha ânimo pra percorrer um caminho santo, perfeito. Só Jesus, mas a santidade eu canto. Enquanto muitos querem a fama, eu só quero vida. Ser bem sucedido na caminhada percorrida. Um pensamento de conquista, reflita e siga a melhor receita. Jejum, oração e Bíblia. O seu caminho é você quem faz, rapaz. Eu vivo em paz e retroceder jamais. Levante e anda, esse é o fundamento. Não fique prostrado, isolado no sofrimento. Levante e anda, esse é o fundamento. Jesus te dá a vitória nesse momento. Foco na missão, desistir não é a solução. Peço perdão, pois eu sei que o rap não foi em vão. Mesmo no chão, olhe para o céu, irmão. Jesus te ama, ore e peça perdão. Foco na missão, desistir não é a solução. Peço perdão, pois eu sei que o rap não foi em vão. Mesmo no chão, olhe para o céu, irmão. Jesus te ama, ore e peça perdão. Foco na missão, desistir não é a solução. Peço perdão, pois eu sei que o rap não foi em vão. Mesmo no chão, olhe para o céu, irmão. Jesus te ama, ore e peça perdão. Foco na missão, desistir não é a solução. Peço perdão, pois eu sei que o rap não foi em vão. Mesmo no chão, olhe para o céu, irmão. Jesus te ama, ore e...